consiga. Apenas confirmando, papá, papá, Juliette, Hotel Romeu. O senhor vai modificar o plano de voo para conseguir instrumento para Salvador? Gente, o Juliette Hotel Romeu, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, aguardando o senhor Vitor 366, já não é de descida? Desça para o nível 080 na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, aguardando o senhor Vitor 366. Siga, Serra Azul Eco. Gente, prossegue para a tosse remetida, chame ao final para prosseguir para a Ilha de Maré. Voo 1096, aciona a identificação, autorizado a chegada Mari. Desse mantém o 050, da presente, autorizada por Editab. Da presente, 243. 243, informação X-Ray, aguarde para cópia, prepare a Dael, lê da Mótima. Dael, lê da Mótima, aguarde. Entre, tem frequência livre, prossegue para a toca remetida? Não, negativo, vamos terminar por hoje, o Sérgio do Eco. Muito obrigado. Entre, tem frequência livre. Boa, boa noite. Informação, informação X-Ray para Serra, abraço, Serra, Papá, aguarde distante para cópia, preparada a Hélia da Mótima. Confirmando a transporte em firma? Gente, lima atenção, está ciente da informação X, ok? Motel Tango, para Serra Brasa, Serra Papá autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no 7, curva direita. Subida da El, Lida, após direto março e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5036, controle 120, decimal 80. Decola da 10, então, de Motel Tango. Lima Hotel Tango, o resto do cotejamento foi correto, confirme POAB e autonomia. Quarta Campinas, então, POAB em forma para a torre, para acionamento, chama a torre agora em 1895, ajuste no 0 no 3, Lima Hotel Tango. Do leste até Romeu, confirme a velocidade que está entregando a descida. Enche, deixa para o 0620. Oceaner 6310, senhora identificação, autorizada a chegada à Mari, esse mantém o nível 070. Subida da El, linha da Mótima, curva direita após a decolagem. Transponda 5067, controle 120, decimal 8. Guarulhos, nível 360. É para o Lutez até Taubaté, saída da Elmeda Mótima, transponda 5067, controle 208. Correto, 2043, chama para receber questionamento, a posição é 7. Usará. O 1096, está presente autorizada para o Serra Vitor 366, autorizado final RNAVE, desce para 2500 pés, o ajuste no 093. 2500-9093, proa do 366, autorizado RNAV, gol 1096. Afirmo, repórter estabilizado. Está mais estabilizado. Fecha até o Romeu, desça para o 050, se tiver condições, mantenha 200 até mais próximo à duna. Hotel Romeo, desça para 4.000 pés e ajuste na 093. Mantenha a chegada, guarde. Apito 366, estabilizamos visual, gol 096. A 096 completa com a torre 1895. 1895, 96. Desce até Romeu, autorizado, Serra Victor 366, da presente. 366, descendo para 2.500. Todos autorizados, pista no zero. Vento 130 graus, 099. Ele pousa 1 no 0, 1 no 096. Canal 6310, desça para nível 050. Boa noite, boa noite. Contem a chegada ao Channel 63, 10, número 3, na aproximação. Juliette Hotel Romeo, mantendo a velocidade, reporta estabilizado. Tem condições de manter a velocidade até mais próximo ao serviço 366? Eu tenho que reduzir, eu consigo manter 180 pés de trás. Gente, o Juliette Hotel Romeo mantém a máxima que só puder, descendo para 2.500 pés e ajustando a 0.3. Pronto, 3858, acena identificação, autorizado de chegada é Mari, esse mantém 050. 050, mantém a chegada 3858. Chané 6310, reduza para 2209. Solo 05, direita, Solo Salvador, 1219 219, à direita, gol 1096, boa. Salvador, boa noite, voo no 096, livrou na foto. No 096, Alfa é a Batista Juliette. Alfa Batista Juliette, voo no 096. Salvador, na 3197, formação X-Ray, posição 06. Confirmando na 3197? Afirmo. Confirmando o plano que eu tenho aqui é para as 2103 e vencido já. Fez alguma DLA ou apresentou outro plano? Nossa, a hora aqui é 2223, vou entrar em contato com a companhia. Ok, vou manter a escuta aguardando, 3197. Guardando. Sou 368. Passagem foi modulada por duas aeronaves. Sério? Delta Hotel Romeo estabilizado. Delta Hotel Romeo, torre 1895. 1895, obrigado, companheiro. Desculpa, como? Juliette, até Romeu, gente, ajuste no 0 no 3. Continua a aproximação, reporte para a mudança de regras. Sente. Obrigado pelo meu braço. Zona 63190, na produção Vitor 368, autorizado final RNAV e o ajuste de Salvador 9093. Juliette até Romeu, gente, plano modificado ao 08. Tem condições de base curta para final do ano 7? Acho que vamos agilizar, eu vou manter o lugar até mais perto. Juliette até Romeu, QVC, base para a direita, pista no 7, reporte na final. Buraco entre a Delta e a Eco, é isso? Exatamente. Já reportado para a Infraero, já, várias vezes. Tá joia, muito obrigado. ...096, ingresso Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, eu vou no 096, grato. Aguarde o instante 2043. Fiquei aguardando. 2043 vai aguardar a aeronave que vem na Terceira? Afirmativo, a aeronave tá vai ingressar na Juliette e vai seguir pro portão 9. Ela vai cruzar sua retaguarda. Assim que ela cruzar, tá livre o pushback e o acionamento chama aqui. Ok, aguardando o colega passar então e iniciar o voo 2043. Vai. Tá pronto, 4, 3197? 3197, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El, Lida e Lume, curva direita após a decolagem. Transponda 5105, controle 120.80. Senem a 310, confia? Puxa na M310, ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Correto, 317 no portão 62, deixamos para o pushback essa vez. Faremos, obrigado. Juliette até o meu, solo foi aos 1-1, autorizado o backtrack, tá? E a pista, reporte livrando na taxiway, Romeu. Azul 2795, mantendo o voo 180, voando Alfa Golf November, 1075. 5, contato radar 63 Mireza Salvador, vai na praia de Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim. Bonfim, intercepta Bonfim, volta de áudio descido, azul 2795. boa noite. Voo 19, Rich. Quem tem informação, X-Ray. Autorização de tráfego, Galeão, 3280. Sete 3, formação que se reautorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da Euleda, Irume, curva direita após a decolagem. Controle 120, decimal 80, e aguardo somente os instantes para o transporte, já em coordenação. Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, saída da Euleda, Irume, primeira curva após a decolagem à direita. Controle 1208, aguardando a transponder. 5107, transponder. Transponder. Não, 4, chama para pushback, excelente. Chamará pushback, excelente. Espera do 1-0, via Pátio Uni Índia. Ponto de espera 1295, 1-0, 1-3, ajuste. Pátio Uni Índia, 1295, 1-0, 1-3, bom lugar. Chiné 6310, solo 115, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Chaname 310, Alfa Juliette, portal 03. Tá 3858, completa 141895 com pouso. 295, boa. Gol 2043, a linha e decola sem parada. Afirmativo, gol 2043. Gol 2043, autorizado a alinhar e decolar, pistando 0, vento 130 graus, 099, realizando manobra. Ok, realizando manobra, autorizado a decolagem no 0, gol 2043. Salvador, tá 3197, na posição meia, putiver, castramento. 3197 autorizado, se tiver questionamento, chama o saque. Autorizado, 3197. Pouso, boa noite, Terra 3858. Terra 3858, ajuste 1013. Continue a aproximação, aguarde pista livre, informo o Boeing da Gol, alinhando para a decolagem na 10. É, está aguardando. T58, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 099. Tive pouso 10, T358. 12043, decolado aos 18, chame controle de Salvador, 120, décima 8. Controle 208, boa noite, gol 2043. Início. Oi, Salvador, boa noite, gol 2043, decolamos na sua escuta. Gol 2043, contato radar, sula para 360, saída da EL. Dael para 360, gol 2043. Você levou a Leda ou 2043, presente? Autorizada. Manda Leda, 2043. Controle Salvador, azul 2795 para descida. 2795, desça para 4000 pés, o ajuste 10013. 4000 com ajuste padrão, azul 2795. Autorizado, azul 2795. 2795, bora pela. Controle, 2043, por gentileza, poderia coordenar a possibilidade de uma morte, vai? Então 3858, solo 21, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, tá, 3858. Salvador, muito boa noite, 3858 Atalho, Bruno, sua escuta. 3858 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar o 3858. para o táxi da 3197, 122, 355, alternação 5. 3197, táxi autorizado até o ponto de parada 10, via parte 1, ponto de parada 1095.003, a gente. 1093, via 104, autorizado ponto de parada 10, da 3197. Controle o azul 2795 a ponto, pelo poderia voar o Serra Vitor 366? Afirmativo, azul 2795 após pelo Serra Vitor 366, autorizado a final RENAVE, o ajuste 1013 reporta estabilizado. Autorizado a RENAVE, aponto pelo voo Serra Vitor 366, reporta estabilizado, azul 2795. Salvador, gol 1973, pronto para puxar acionamento, posição é 4. Gol 1973, após o Airbus da TAN livrar a retaguarda, está livre para puxar acionamento, chama o pai. Após o Airbus, está livre e chamará para o pai. O Airbus vai ingressar na posição 02, tem um Airbus passando agora que está no ponto de espera, após tem um segundo Airbus que vai ingressar na posição 2, depois desse está autorizado no 973. Após o segundo Airbus, então está autorizado, gol no nosso aqui. Houve Salvador, então fez o nosso aqui. 3197, autorizado a alinhar e decolar, pistando 0, vento 120 graus, 089. E ali decola no 0, na 319. Voo 2043, Recife, 1251, na perna 1288. 251, 1288. Go ahead, American 230. Yes, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron gate 10. Okay, American 230, please tow report before joining apron 1. Report before entering main apron, American 230. Salvador, gol na 973. Prossiga. Pode confirmar pra gente se os dois Airbus já passaram? Afirmativo, já passaram. Tá ali o feedback, time tá. Sim, boa tarde. 208, não, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, tá 3197. Boa noite, TAM 3197, contato radar, subazia saída da El para o nível 360. Da El 360, frente para o da El, TAM 3197. Ao cruzar 2000 pés, Way Leader, TAM 3197. 2000 Leda, obrigado. Passou o Serra Vitor 366, está estabilizado, azul 2795. Azul 2795, chame a torre, Salvador 198, decimal 95. Torre Salvador 2895, azul 2795. Torre Salvador... Boa noite, azul 2795, 2 milhas do céu, Vitor 372, estabilizado. Azul 2795, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 099. Autorizado, pouso 90, azul 2795. Salvador, voo 973, pronto para o táxi com 1973 a bordo, durante 6 horas e 40, alternado é Guarulhos. 973 à direita via Índia, ponto de espera 1895, 013, ajuste. 0 táxi via Índia, ponto de espera chama torre 1895, 093, ajuste para 973. Salvador, voo 1973, ponto de espera 010, pronto, para desobstruir a posição. Voo 1973, gente, mantenha o ponto de espera. Depois da passagem do ATR da Azul na ponto final 10, está autorizado a linha de manter, está 10. Gente, mantenha o ponto de espera, após a passagem do tráfego, alinhado e manter a 10, voo 1973. Torre, tem como diminuir um pouco o brilho do papel? Afirmo. Obrigado. Do 97 chama centro Recife em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 2795, no solo aos 34, direita, São Salvador, 121, no décimo 9. Direita, 219, 2795. Com Alfa Kilo para o 43. Fique atento aí ao aeronave da América que está rebocando. Segue a retaguarda da mesma até a posição 4 Romeu. Alfa Kilo para o 43, atenção à aeronave, vai seguir a mesma para a bota 4. B3 no 0, pronto 4? Pronto 4, 47. B3 no 0, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponder 51113, controle 120, decimal 8. Sim, autorizado, Recife 350, via rota do plano, saída Pucca, Aracaju. O transponder 51113, controle 120, decimal 8. Correto, chama para o feedback e acionamento, B3 no 0. No 973, decolado aos 36, achando controle Salvador, 120, decimal 8. Chumbo, controle 1208, boa, 973. Garachuiche, informação em curso X-Ray, vou local Salvador, Salvador, quais as intenções do voo? Controle Salvador, boa, 973. 973, contato radar, subazia saída da EL. Para o nível 360. Sobe para a saída da EL 360, nível Gono 973. Controle 1208, torre 118, decimal 95. Cena 4, boa noite. Acione a identificação. Esse havia chegado a bom para 4.000 pés, o QNH1-0-1-3. Qual a autonomia? Para acionamento, torre 1895, altímetro no 013, boa noite, não é mais X. Salve, salve, Salvador, pior, pioneiro, sítio. Salvador down, American 230, approaching main apron for gate 10. Ok, América 230, clear to tow until gate 10. You're clear. Clear to gate 10, American 230. Salvador, gol 1096. 1096, informação, curso a Guariante para Fortaleza, guarda distante para Copa. Prepara a subida, Momo. Positivo, Momo, mas foi. Afirmativo, gol 2194, pronto, servido 366, desça para 2500, pés autorizado. Procedimento, aeronave pistão no zero, reporte na final. Na final, obrigado. No 096, autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, 370 nível. Subida Momo, transição Froti, curva esquerda para a decolagem. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Para Fortaleza, nível 370, via rota plano de voo, Momo Froti, decola curva esquerda 5120, o controle altera 120.8. Só confirmando, é 370 nível. 370. Correto, chama para pisar acionamento Porto Alegre. Vai chamar. Salvador, boa noite, 358, informação Yank, autorizado Fortaleza, via rota do plano, nível 370. Subida Momo, transição frotico, curva esquerda para a decolagem. Responde 51, número 6, controle 120, décima 8. Livre para o acionamento de chave.